minha Navegor. Eu vou xiringar na marginal afora. Eu vou, vou ver o meu amor, não vejo a hora. Eu vou, sensacional, fantástico. É Jack Bauer, é Jack Bauer. É Jack, Jack, Jack, Jack, Jack Bauer. É a matilha, é a matilha. É a matilha. A vida aqui é uma segunda programação. De grau em grau, por onda eclosão. Sem contagem padrão, sou dois vezes o capão. 2080, eletronicamente quebrada. Palavras guardadas na mente, contradição. O universo é nosso, jamais de ninguém, João. Ocasiões quase geravam pelo bom paladar. Traz atos, parça, chega pra sumaria. Maleta de alumínio, já o sinox. Quando o sol bate, reluz o cromo, faz cegar o Porsche. Combustão, pichiquete, 30 graus, sublinhar. Marginal com marginal, não combina xará. Bração pra fora, se mostra aventura. A tática é falha, quatro cavalos, se resume nas fugas. Respondendo à altura, o cromo as tinta. Frase de Equibau e não massacre as formigas. O Xuxa sete galo, referência, ronca estalo. Nós vem, vem, igual índio canibal, levantando asfalto. Tô bem sem lei, passado que não desbota. Aos nossos, nova proposta, aos porco a sobra. Em tempos que arrumou grandão, mais romântico de boa. Na epi da coroa, minha avenida, rebolsa, dá pra mais. Aprendemos rumo às condenações. Caminhos vazios, novas direções. Comando atacado, quer forjar na pausa. Se perde nas ideias, na braça. Tem quem me espera, relaxa, instinto cão, tenho pressa. Ordem, liberdade, embaixo das cobertas. Instantes o céu toca, também a rota. Vou ver o meu amor, não vejo a hora. Para, para! Sai do carro com a mão onde eu possa ver, vai. Se tem B.O. no carro, já fala logo, hein. Tem B.O. aqui não, senhor. Opa, pode olhar meu carro aí, meu. Com esse boné, essa cara de marginal no carro desse aí, não tem nada. Vai me dizer que não tem nada, nem um B.O.zinho. Faz seu trampo aí, senhor. Pode ver se tem B.O. no meu carro aí, certo? Só quero ver minha gata e não vejo a hora. Já hora, já hora, já hora. Vou adentrar na minha nave agora. Eu vou xiringar na marginal afora. Eu vou ver o meu amor, não vejo a hora. Eu vou, sensacional, fantástico. Pode gostar, tô aqui, tô lá. E vira lata sem dona, atenção de quem solicitar. A noite me quer e me te juro que eu não posso pagar. Se não amenizar, com as fichas vou apostar. Me diz o real da vez, fica a manobra. Afinado na fronteira, mil por hora. Grifado o nome no hall, se não é tia, tá em prol. Não obedece aos farol, corpo leve, sem lã, cachecol. Atravessei a ponte, eu mesmo a que respira. Oxigênio forçado, quando a expressão é gíria. Visado indecifrável, no foco flashes foto. No delirado copo, carimbo negócio. Sem se arrepender, conto por um desfecho. Tão belo, são os berros e a razão. Corre sincero, o mundo em peso. Desvenda vilões de amor, 100%. Vagabundo nato, num passo violento. Nem sempre assim, canta como um esperado. O ele mormaço, zerado, domicílio bancário. Sucesso na operação, cotado infrações. O que fazer dos homens e suas emoções? Quem é conhece sem muita descrição. Dá pela solução, driblando a restrição. Na sinalização da placa, ébrio mais capaz. Corajoso e veloz, sagaz. Segunda-feira, sereno, virado e tal. Ataca um paga-pau, pra mim normal. Nada melhor que nossa casa, tem quem a quem discordar. Terminal, capelinha, sentido nosso lugar. Acusa o Zé Povim, passar um radinho. QSL, pé de borracha, suspeito na avenida de perto, de perto. Vou adentrar na minha nave agora. Eu vou xiringar na marginal afora. Eu vou ver o meu amor, não vejo a hora. Eu vou, sensacional, fantástico. É Jack Bauer, é Jack Bauer. É Jack, Jack, Jack, Jack, Jack Bauer. É a matilha, é a matilha. É a matilha. É Jack Bauer, é Jack Bauer. É Jack, Jack, Jack, Jack, Jack Bauer. É a matilha, é a matilha. É a matilha.